Oi, boa tarde. Olha só, um amigo nosso que vem aqui em casa, ele fuma maconha, né? E ele fechou um baseado e deixou o um pedaço de maconha aqui em cima do sofá. E a Rubi comeu um pedacinho, agora ela não tá ficando em pé, ela tá bem estranha. O que que tu acha que a gente deve fazer? Olha, o que eu posso indicar é um reggae, né? Bote um Bob Marley agora, um tribo de Jah. Bote uma ração boa a ela, a água, porque ela vai sentir sede. E ela ficar quietinha assim é normal, né? Ela deve estar curtindo a vibe. Deve estar pensando em coisa de quando ela era só um filhotinho. E é isso aí, é ração boa, água, Bob Marley, um reggae do bom, né? Tribo de Jah. E não quebra a vibe não. Deixe ela. Está começando. Vai começar. Programa Brisa Blunt. Brisa Blunt. Um momento para você descansar a sua mente. Sua mente. Olá, sejam bem-vindos a esse streaming digital. Estamos começando agora o programa Brisa Blunt. Brisa Blunt. O seu momento para descansar Brisa a sua mente. Estamos vivendo uma pandemia, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que tomar os devidos cuidados com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e com a nossa sanidade mental, principalmente. Estamos sendo bombardeados de notícias a todo momento e isso está causando muito pânico nas pessoas e é preciso que a gente tenha algum momento em específico para que a gente possa liberar toda essa energia negativa e toda essa pressão mental. Esse programa de hoje vai ser em especial para isso. Vamos esquecer um pouco os noticiários e focar em coisas leves que tragam paz e harmonia para nossos lares. E pensando nisso, já vamos começar com música então, não vamos perder tempo. Pablo Vittar e Jerry Smith, Clima Quente. Que você tente, o clima é quente, tu não pede pra parar. Pra parar, pra parar. Fim de semana, é curtição. Eu tô cheirosa, tô dilatada mal. Já tô sacando, já tô sabendo que hoje à noite a tropa tá descendo. Não para, não para, não para, não vai. Não para, não para, não para, não vai. Não para, não para, não para, não vai. O clima é quente, tu não pede pra parar. Pra parar, pra parar. Fim de semana, é curtição. Eu tô cheirada, tô dilatada mal. Já tô sacando, já tô sabendo que hoje à noite a tropa tá descendo. Não para, não para, não para, não vai. Não para, não para, não para, não vai. Não para, não para, não para, não vai. Não para, não para. Alô? Ah, voltamos então. E a Pabllo Vittar aí, começando a sua carreira internacional, recentemente gravou uma música com a Thalia, a famosa Maria do Bairro. E já que já começamos com novidades, por que não emendar a música nova da Pabllo com a Thalia também? Pabllo Vittar, feat. Thalia, Tímida. Thalia. Soy tímida, al menos no en la intimidad. You know I like you when you give me that, give me that, give me that, hey, give me that, give me that. Tú sabes que no soy tímida, al menos no en la intimidad. baby, go, go, go. Tú sabes que eso a mí me gusta, y esa cosa no me asusta. But baby, they don't need to know lo que hacemos entre tú y yo. Me pones o te pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para allá. Tímida no soy, tímida no. Me pongo atrevida, los modales se olvidan. Desnuda mi cuerpo lentamente. Tímida, tímida, no soy. Tímida, tímida, no soy. Tímida, tímida, desnúdame lentamente. Tímida, tímida, no soy. Tímida, tímida, no soy. Tímida, tímida, desnúdame. No soy. Eu sou, tímida. E é isso aí, acabamos o primeiro bloco com duas músicas da Pabllo Vittar e vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Você está ouvindo programa Brisa Blante. Eu adoro. Jupiterizando o giro de notícias. Brasil totaliza 25 mortes com o coronavírus e Bolsonaro chama João Dória de lunático por quarentena em São Paulo. O quinto caso de coronavírus foi confirmado neste domingo, dia 22, pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Trata-se de uma paciente que está internada no Hospital Taquini. A idade e o histórico da doença não foram divulgados. Dicas do que fazer em casa na quarentena voluntária. Fazer maratona de filmes e séries. Ler livros. Fazer um dia de spa. Escrever um diário. Criar playlists de músicas. Fazer um curso EAD. E essas foram as dicas de hoje. E é isso aí, voltamos a apresentar o programa Brisa Blante. E nesse segundo bloco, vamos variar um pouco o estilo musical desta rádio. Vamos trazer músicas que estão em alta no momento, para que todo mundo possa, de certa forma, aproveitar da mesma maneira esse programa. Se você é ouvinte da rádio Jupiterizando e tem sugestões de música para mandar, mande para o meu WhatsApp, 549-9649-1771. 549-9649-1771. E eu colocarei na programação do Brisa Blante, todos os dias às 6 horas da tarde. E vamos de música então? O segundo bloco é non-stop. As músicas vão tocar sem parar, porque aqui a música não para. Sistema streaming online de comunicação. Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Roddy Rich, The Box. Pulling out the coupe at the lot, turning for a 12-fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga soul, got the cash out. Told him wipe a nigga, no. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac, cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shawty barely seen the double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leo, she a model. I got the pink slip, my whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Turn for a 12-fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga, no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at, where? I've been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in her mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking no dick, no hands with it. I just made the rolly plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud, there's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, out the coupe at the lot, turnin' for a 12, fuck SWAT. Bustin' all the bells out the box, I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trappin' like the 80s. She said the nigga soul, got the cash out. Turn on wipe a nigga, no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where? Cacife clandestino, me espera. A comida era pouca, mas matava a fome. Lutei pelo melhor, as ruas conhecem meu nome. A diferença do menino para o homem é segurar a bronca mesmo, ajuda estando longe. As humilde, só madeira, sem cimento. Uma família forte, não faltava sentimento. Filho de voador, respeito à gravidade. Neto de pescador, desbravando os mares. Nunca fui exemplo para o filho da vizinha. Exemplo foi minha mãe criou, minhas irmãs sozinha. Trate bem todas as mulheres, respeito sua rainha. Não aprenda só na perda, a valorizar o que tinha. Minha avó velha guerreira, um coração gigante. Tive amor pra vida inteira, digo que foi o bastante pra formar, me informar pra vida. Quantos que perdi nessa rotina bandida. Oh mãe, oh mãe, me espere em casa que seu filho tá de volta. Oh mãe, oh mãe, perdoe meus pecados nos momentos de revolta. Odeio o dinheiro mais, tá no volante, enquanto a minha irmã buscando a bolsa de estudante. Minha família, meu maior exemplo. Que o senhor nos dê saúde para aproveitar o tempo. A rua foi minha escola, o rap, meu ensinamento. Suor do meu trabalho, hoje trouxe alimento. Minha irmã pequena se dedica no esporte. Aprendeu comigo que só sobrevive o esporte. Carrega um fardo de milhões, atrás do atraso, conforme as estações. Nessa selva de pedra, vou matando leões. A Babilônia segue fabricando suas ilusões. Me envolvi em fita errada, mas hoje sou livramento. Pros irmãos da rua, em meio ao sofrimento. 2 de julho, 92, Regional São José. Nascia um guerreiro no ventre de uma mulher. Oh mãe, oh mãe, me espere em casa que seu filho volta. Oh mãe, perdoe meus pecados nos momentos de revolta. Odeio o dinheiro mais, odeio, mas ainda falta que ele nos faz. Trabalhando em dobro pra te dar uma vida em paz. Oh mãe, me espere em casa que seu filho tá de volta. Que ele nos faz, trabalhando em dobro pra te dar uma vida em paz. WC no beat. Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Subiu para 81 número de casos de coronavírus no Brasil. Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do estado. Sessão Brega Funk. Mais uma Brega Funk. EJS, não, tá comendo nada. MC Terror, doida pra dançar. Vou brotar na vibe, cheio de maldade, então pode ficar suave. Vai ter putaria, pode ficar à vontade. Te arruma aí que eu vou te pegar de nave. Porque eu sou isso, né? Vem me buscar, ele acabou comigo e eu quero baratinar. Só tu gravidou só que eu tô doida pra dançar. Doida pra sentar. Coleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bota dona braba, braba. Bota dona braba, israpa. Bota dona braba, braba. E ela vem. Bota dona braba, braba. Bota dona braba, israpa. Bota dona braba. Infelizmente ele é isso, né? Mais uma que explodiu. Vou brotar na vibe, cheio de maldade, então pode ficar suave. Vai ter putaria, pode ficar à vontade. Te arruma aí que eu vou te pegar de nave. Porque eu sou isso, né? Vem me buscar, ele acabou comigo e eu quero baratinar. Só tu gravidou só que eu tô doida pra dançar. Doida pra sentar, doida pra dançar. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bota dona braba, braba. Bota dona braba, israpa. Bota dona braba, braba. E ela vem. Bota dona braba. Infelizmente ele é isso, né? Mais uma que explodiu. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Non-stop. Aqui a música não para. Acorda. Que sonho é esse, JS? Pô, vou ligar pra pouca treza. Anônimo, pagode superada. Porque ela sabe que o pai tem experiência. Então joga a bunda, mostra tua competência. Vai sentar no turno. Vai. Toma, pagode superada. Agora sem desculpinha, vai me dando rajada. Para, toma, pagode superada. Agora sem desculpinha, vai me dando rajada. Vai, age quando ela rebola. Dando cetada. Ticando em cima de mim. Ticando, eita, me empolguei. Vai, cetada, ticando em cima de mim. Ticando em cima de mim. Eita, me empolguei demais. Vai, que som é esse, JS? JS, acorda. Que som é esse, JS? Pô,

É proibido se envolver com sentimento, então vai. Desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta de fica dividida. Tá com a boca puta e vem curtir a vida, então vai. Desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta de fica dividida. Tá com a boca puta e vem curtir a vida, então vai. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta de fica dividida. Traco amor por putaria e vem curtir a vida. Gaiola eu troco. Rave de favela. Anitta, Major Lazer. E ele, MC lá na favela. Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira. Mulheres solteiras, tem loira, tá tendo. Morena, tá tendo. Pretinha, tá tendo. E as uivas, tá tendo. Tem compra, me dera VIP. Tem gin, tem whisky, tem drink. Tem fumaça, bebê, tem narguilha. Tem after na milha suíte. Tem funk, tem muita novinha. Tem sexo, mas tem camisinha. Menino que beija menina. Que beija menino, que beija menina. Tem tipo, tem lã, tem Anitta. Tem bunda, tem baile, tem ousadia. Tem copo pra cima, loucura e nós como. Já tá avisado, tá dado recado. Só vim preparado que o bagulho é tenso. Bolso lotado, tá tudo regado. Quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rave com funk ficou excitante. Tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz um romance. Só tenho uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora. Aproveita, já chega e bota. Me toca, já chega e bota. Vai, vai. E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do programa Brisa Blunt, especial coronavírus. E se você está aí na quarentena, assim como eu, se cuidando, mantendo os devidos cuidados com a higiene e lavando as mãos certinho, não precisa se preocupar, porque estamos seguros dentro de nossas casas se tomarmos os devidos cuidados. E se continuarmos assim, vamos conseguir passar por isso muito bem. Espero que esse programa tenha ajudado no seu dia, tenha quebrado um pouco o padrão dos noticiários que tem nos bombardeado de tantas informações simultaneamente, uma atrás da outra, nesse momento tão difícil que está sendo a quarentena. E espero que no futuro a gente não precise mais fazer programas Brisa Blunt com temas tão pesados. E caso você queira ouvir esse programa de novo, clique na aba Shows e escolha o programa Brisa Blunt. Se você estiver ouvindo esse programa através do meu blog, ou de algum celular, ou através do Facebook, entre em zeno.com/jupiterizando e clique na aba Shows. Então, para finalizar essa terceira edição, vamos finalizar com a música de JP com Lecha, Bate Palma. É isso aí, galera. Valeu, falou! Tá ligado? JP. Essa mina é violenta, ela é atrevida. Quer mexer com a minha mente, acabar com a minha vida. Tem um jeito diferente, sabe que excita. Avançado, experiente, a danada é pica. Instigante, envolvente, eu sou uma tentação. Sou formada e graduada na provocação. Sei que tenho o poder, eu não sou boba não. Jogando na cara, joga raba com carão. Cheio de mainha, vai perdendo a linha na hora que o grave tocar. Bate palma, aquela snob, bate com bumbum no chão. Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão. É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Bate palma, aquela snob, e bato com bumbum no chão. Ela sabe que é gostosa, e bato com bumbum no chão. É do tipo que incomoda, e bato com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. É do tipo que incomoda, bate com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Essa mina é violenta, ela é atrevida. Quer mexer com a minha mente, acabar com a minha vida. Tem um jeito diferente, sabe que excita. Avançado, experiente, a danada é pica. Enxergante, envolvente, eu sou uma tentação. Sou formada e graduada na provocação. Sei que tenho o poder, eu não sou boba não. Jogando na cara, joga raba com carão. Cheio de mainha, vai perdendo a linha na hora que o grave tocar. Bate palma, aquela snob, bate com bumbum no chão. Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão. É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Bate palma, aquela snob, e bato com bumbum no chão. Ela sabe que é gostosa, e bato com bumbum no chão. É do tipo que incomoda, e bato com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. Bate, bate, bate, bate, bate com bumbum no chão. É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão. O que ela tem de marra, ela tem de rabetão. Sistema Streaming Online de Comunicação. Rádio Jupiterizando. Aqui, a música não para. Não.